Beleza, pessoal? Boa noite, galera. Satisfação imensa desde já. Um Feliz Natal a todo mundo. Família Caixa Baixa, sempre com respeito. E uma coisa eu falo, gente. Quando eu vim falar aí, galera dos Caixa Baixa, vocês vão estar ouvindo falar em pessoas humildes, em pessoas que sabem brincar. E com certeza, se precisar, eles estão aí pra ajudar, legal? Meu parceiro amigo, parabéns a você. Toda a família Caixa Baixa, sem dúvida. Família Sobres por aqui com a gente, com muito carinho, essa galera que mora no coração do Thiago. Enfim, a cada um de vocês que são hoje aqui no aniversário da galera do Caixa Baixa, da Las Vegas, com muito carinho, essa rapaziada. Alô, Celo! Bora dançar, meu irmão! Parabéns a você, parceiro! Alô, Gato Guerreiro! O DJ da senhora lá! Bora, Fabrício! Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Sim. Procurava por alguém. Vou ter que usar um pouco de ferro, diga, sabe? Esse amor. Eu passei no Sidney Jorge do Preto aqui com a gente também. Tem medo de. Um abraço, Sidney! Ele é sua digníssima dama. Esse é parceiro meu, vou escutar. Olho, te vejo em todo lugar. Minhas polêmicas da negócio, amiga Isa. E o cabeça de camarão. Luana Belaguei. Aí, Nenê, mora amigo Raíssa. Em nome de Raíssa Bronze. Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não lembrar. E aí, Nenê? Faça você com muito carinho aí, ó. Tem medo de. Nossa, que achei baixo. E tá o pipirinho, seu pai, meu irmão. É cópia. Já viu o pipirinho mais velho ali, ó? Todo mundo choro. Desejo tanto te encontrar. Meu parceiro Nil Chocolate. Tá aqui com a gente, nosso fantasminha. Tem morar com a gente também. E aí, Nilo? Salvo. Gente, minha amiga Gabi, minha parceira de volta, também essas vingadoras do Porradão Sonó. Obrigado mesmo pelo carinho. Valeu! Espaço de bronzeamento Raíssa Bronze. Sempre no apoio. Raíssa Bronze, meu irmão! Emoção. Thiago, pode ligar aqui, deixar por conta de vocês dois. Daqui eu vou pra beirada, viu? Fazer o caixa 2. Tá ligado? Serginho tá ali com a gente, aí, menino dama. Passo um querido pra você, viu? Toda a galera de Caixa Baixa, obrigado, Serginho. Valeu. Fabrício, tu vai tocar também, pega lá o teu material, vem tocar, diga, sabe? Fala, equipe, tô nem vindo, um abraço! E meu parceiro Eric, sou o Eric! Alô, Gordo Viviane, toda a galera por aí, só a Mônia! Aí, stop, salve, Cristiane! E minha Cláudia, Lona Black também! Gilozinho, banda, o Matheus e sua primeira dama. Mexer. Só de boa, meu irmão. Bora, Gabo. E o nosso parceiro Henrique e a galera dos Mascarados. Parabéns à família Caixa Baixa. E joga pra cima. E só quem vai amanhecer joga tudo de cima. Bora dentro do já! Alô, meu parceiro Gilozinho! Meu brother Gilão na área! Tamo junto, parceiro! Bora, Gilão! Senti dentro do coração a paixão. Pegou de jeito no fundo e foi mais. Fez sacudir o meu mundo. famoso Marcelo Henrique, a galera dos mascarados. Aí do Marco da área. Meu verdadeiro. Aí, Dana. Leo das Trigas. Os mascarados da área. Invadindo corações. Da pessoa. Alô, Netinho, bora bater, Gabriel Boy! E o cabeça de camarão? Bora aí já! Da Fissonso, DJ Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. E a família Rato Velho da! Valeu, parceiro, amigo. Obrigado pela moral, amigo. Publicidade é a base, é fechado, hein? Espero um dia poder te encontrar. E a Tony Bedo! Me dê aquele. Seu amigo Léo das Trigas. Não pude te dar. Onde estás? Estou a procurar. Seu amigo Foque e a equipe mixta da área. Alguém, alô, Foque! Carinho e viva pra me amar. Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar onde você está. Sabe um dia eu faço uma canção. Amor bandido, roubou meu coração. Perfeitos momentos quando juravas amor. O quê? Ainda ontem. Eu quero ver só o palácio agora, vai. O quê? Pra vocês. Tô apaixonado. Base. DJ Thiago. Aula de engraçado. As polêmicas da área. Brasil. Aula de essa massa. Pra cima. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. Seu amigo Thiago do Sushi na área, bora, parceiro! Só visa a me tocar como se fosse buscar. A galera do camarote agora! O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Do barco. Encontrei. Aí, Las Vegas! Esqueci. Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor não faz sofrer. abreceu para Júlio Mecânico. Bora ver se é essa massa. Toda vez que eu te vejo passar, sinto. E a minha fantasia na área com a gente, só a banha. Sobe boa aqui do Rob, valeu. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Gustavo, Alessandro, a galera dos caras de Paulo Marco com a gente, um abraço do Vigiarinho pra você, bora, parceiro, detonando assim, vai, vai. Alô, Fábio do Saudi! Olha do Fox e Safadão, segura o coração, hein? A todo em vindo do Rob também com a gente. Fábio dos Malas, vivo aí, Nenê. Alô, Pipirinha! Sem cuecagem! Sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. O que vou fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Eu sem você, não sou ninguém. E é minha rato velho. O que? Não dá mais pra viver. Alô, Mati. É grande. Só você vai! Olha o coração! Aí, Léo! Com um simples olhar, eu me apaixonei. Parabéns a Las Vegas, viu? Se acha baixa pelo aniversário, sucesso! Grande depressão! Júnior Mecânico, Maria Eduardo! Essa galera é massa! A brisa do mar vinha nos envolver. O sol aqueceu, me entreguei a você. Rolando na areia como eu sonhei. Aí, Tomate! Alô, Tomate! O quê? Alô, Vieira Desari! E essa? E essa? Alô, meus cachorros! Como tudo começou, minhas sopes! Eric Show! Se lembra? Aí, gordo! Rapaz, que ia ser. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor, louco amor. Mais o tempo. aquele amor que te dei. Hoje eu guardo. O quê? Alô, parceiro Henrique! E a galera vai assim no palácio! E joga tudo pra cima! Ei! Ei! Ei, ei! Ei, ei! Aí, Léo, bora, Léo! Seu amigo Léo das Trinca do Gomá, Brabacino. Transformou, mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é o amor. Não aceito que tudo acabe assim. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Aqui no palácio, o aniversário das minhas bichas favoritas. Olha o pai do Pipirinho ali curtindo, meu irmão. Então tudo bem, você decidiu. Meu parceiro Sidney, lá do Juanjo do Preto aqui com a gente, um abraço, maninho. E a stop, meu parceiro gordo. Cadê o gordo? Cadê o gordo? Se é assim, tanto faz. Fala, Cris. Não é o final. Tá faltando só a Amanda aí, hein? Te fiz mil apelos. E aí, Vivi? Seu corpo não pode acabar com tudo. E a nossa amiga Lizinha da TF, bora, Lizinha! Que meu corpo sente a falta. Thiago. Chegou com essa carinha de anjo. Pra defender meu coração do mar. A equipe Bessa do Tapando na área. Não, meu herói. Chegou pra me salvar da solidão. Parceiro Henrique, os mascarados. Aí do rock da área. Olha meu céu, seu macho, pra cima! Mais polêmica essa área também, só de boa! Tá do camarão! Aí, stop, só de boa! Bora, Irã! Bora pra cima, Irã! Tá tudo sucesso no bacana aniversário dos Caixa Baixa, meu irmão! Alô, Fabinho dos Balas! Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar até acordar com você. Eita, meu irmão! E joga a mãozinha pra cima e faz o X dos Caixa Baixa! Faz o X! Faz o X! Faz o X! Sem limite, vou dar a dentada, moleque, sai da frente. Eu sou dos Caixa Baixa, a condição é com a gente. Aqui é Caixa Baixa, junto com o Croco, a união está formada. Vem com a gente, vem curtir. Vem com as tops, vem curtir o Croco. Vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar a dentada. Você... Essa galera do camarote da top dos Caixa Baixa é muita onda, é muita onda. Também com a gente, galera do Sushi na área. Já vi a primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Eu sei que meu coração não quer parar de acelerar. E sem querer eu vou te buscar em pensamentos. A música, amigo, sistema. E amiga Tainá, um abraço a você, Tainá. Tá com o Thiago hoje do aniversário do Chessabá. Sabe aquilo foi algo. Cinderela, eu vivi ao seu lado momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Pra ver você, quero de novo te amar. Eu vivi com você. Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não. Só quero que você me diga se me ama ou se não me quer mais. Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Só quero que você me diga se me. Se você quer ser minha mulher. Voltou. Volta logo, por favor. Não dá mais pra viver. Eu só quero morrer. Só quero ter, não quero ter. Só manda Zé. Eita, que a galera da sobe está bagulho doido. toda hora pensando no que lhe... E a nossa stop dos Caixa Baixa. Eu sabes que... E aí, stop! Dei uma chance. E é sucesso total, né, maninho? Exagerei no risco e briguei com você. Olha, meu Caixa Baixa, obrigado, parceiro, amigo. Pare pra pensar, agora peço desculpa. Se você eu não vivo... O aniversário da família Las Vegas também! E aí, jogão, como é que tá por aí, maninho? Meu parceiro Diogo Las Vegas! O Diego Las Vegas também, nossa família Las Vegas também! Tá no berço, meu irmão! Eita, que a galera tá aqui, tá, meu irmão? Como vou te esquecer se tudo me lembrar você? Tudo, meu irmão! Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Quem sabe canta, boa! Só vocês vai. Fabrício Mix. Oi, filho. Antes de você começar, parabenizar aí essa galera do Caixa Baixa. Sucesso aí, galera do Caixa Baixa. E a vocês aí que com certeza vieram hoje fazer parte dessa festa. Futagina, enfim, a cada um dessa galera. Lá da Sobes, galera do Camarote, enfim. Ao nosso papai do céu aí. Eu queria pedir as palmas aí pra Deus. Quem confia em Deus, bate palma aí, galera. Isso, isso é respeito ao nosso ser maior. Fabrício Mix, com você agora. Obrigado, Caixa Baixa. Obrigado, Gabi Eventos. Sem dúvida, pelo sucesso hoje desse aniversário aqui no Palácio. Bora, Fabrício! Bora que o Mix está na área, juntinho com o Thiago das Marcantes! Mix. Mix. Mix. Mix. Mix. Mix. Mix. Mix. Mix. Mix. Fabrício Mix. Aniversário de 14 anos, Caixa Baixa! Volta para fazer a alegria em mais um ano de aniversário da família Caixa Baixa. Alô, Caixa Baixa! Já, baixa. O DJ que vocês esperaram, DJ Fabrício Mix. Tô na área de volta, meu irmão! DJ Fabrício Mix, DJ Fabrício Mix, DJ Fabrício Mix. Parabéns, família Caixa Baixa, 14 anos. É 14 anos, meu irmão! Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Quem tá voando alto aí, joga a mãozinha pra cima aí. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do... O Caixa Baixa é os medos, meu irmão. Tava pra poder passar o tempo. E aí? E pisava hoje em dia, tá rendendo. Pode que... Vai, vai! Dinheiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas é rende pra ninguém. Eu vou pagar meus cash pra multiplicar meus pés. Olha o Thiago das Marcantes, tamo junto, garoto! Bem, pode crer, eu tô voando alto. Fabrício Mix. Tu tá aí trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. DJ Fabrício Mix. Trabalhando dobrada. É todo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Peraí. Quer os amiguinhos que tá de PT? Você era de boa, agora eu tô de peça. Jogando várias delas. E agora? É, tá demais. Não me queria e agora? Peraí, Fabrício. Pé pega só porque eu tô de marola. Era de marola, é? Aí olha o troco do Black na voz, na voz, na voz, na voz. A mulher que tá solteira aí. O cara que dá o troco na mulher que traiu ele. Quero ver. se teu ex não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te... Vai vir com a gente, meu parceiro Sidney Brandão. Que tal dá tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação. Mas... E o chocolate? Na moral, prova... Nossos fantasmias! Mas pra praia... Tamo junto, garoto! Você sabe de... Seria duvidado que tu é capaz. Rodrigo, você chuta o balde, nós mete o louco. Cê é dia de baile, vai olha o troco. Tu vem ficar comigo só por um Fabrício Mix. Peraí, mete tão meu amigo Bob da coxinha, a melhor da TF daqui com a gente também. Coração de carinho, valeu garoto. Vai, fica dividida, tá com a boca tu. Que vem que te avira e tão vai. Desce. Essa que fica dividida, tá com a boca tu. Que vem que te avira e tão vai. Toca, soca, trepa, trepa. Toca, soca. Quero ver agora. Toca, soca. Mochilhão nas costas, novinha na cintura. Bonezinho pra trás. Alô, caixa baixa. Joga as duas mãos pra cima. E cai com o pupum. Joga as duas mãos pra cima. Só quem tá solteiro. Toca só com a trepa, trepa. Mochila nas costas, radinho na cintura. Só caçando puta. Bonezinho pra trás. Só caçando chuca. Bonezinho pra trás. Só caçando chuca. Mochila nas costas, radinho na cintura. De PCX com a chuca na garupa. Toca, soca, elas vêm de longe. Pão falo, seu fim tá passando na rua. Toca, soca, elas vêm de longe. Pão falo, tô preta passando. Aí, DJ Fabrício Mix. Prostituta é prostituta. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. E agora? Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele. E aí, como é que é aí, balança? Voltei pras putas. Pra chuva. A Rocinha tá caixota e a Jojo tá pouca chuva. Voltei pras putas. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morar na rua. Só pra ela ficar ciente. Voltei pras puta. Voltei pras puta. Volta não, meu irmão, é rock doido. Peraí, a mulher que tá solteira, joga a mãozinha pra cima, mulher que tá solteira, que hoje deixou o marido em casa. Hoje ela tá afim de rasgar o rabetão. Alô, Caixa Baixa! Meu parceiro Tureba! Tamo junto, garoto! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai... E as tops! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Vivi! Tudo que cê sabe... Cadê o Fernando? Se olhar! Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, DJ Fabrício Mix. Vem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Meu parceiro Ronaldinho, tá aqui com a gente, é o Vieira Design. Uma divulgação! Quero ver as mulheres descendo até o chão, vai! Fabrício Mix! Tamo junto, garoto! Pode chamar! É churrasco do preto! Cadê o Cristóvão Pop, meu irmão? Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. E o chocolate fantasma minha também tá na área. Gostosa, como ela tá toda gostosa.

Grafina Divulgações, tá aqui com a gente. Pode. O bagulho é doido! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás. Eu acelei o ring! Toda piranhona do Mark, meu irmão, rock doido! Toda piranhona de segunda a segunda. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Chama, chama, vinha pra cá. Chama, chama, chama, vinha pra cá. E agora? All you people in the house, get up and scream and shout. Ele tá na área. Vai, Fabrício Mixer. Vai, Fabrício Mixer. Porradão. Vai, Fabrício Mixer. Porradão. Vai, Fabrício Mixer. Porradão. Vai, Fabrício Mixer. Vai, Fabrício Mixer. Vai, Fabrício Mixer. Vai, Fabrício Mixer. Vai, Fabrício Mixer. E aí? O bagulho é doido! DJ Lohan que tá tocando! Hoje não, não, não, não, não! Já são! 6 horas da manhã! E o bagulho é doido, meu irmão! Gabriel! Vamos viver, cê! Eu fiz uma fogueirinha. Amigo Bob da Coxinha, o Joelson, o Matheus, o mascote Adriano Vique. O barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar mas a sorte da beleza que existia. Pera lá, o louco cantar. Fabrício Mix. Se te alcança, meu amor, já me dizia. Dia raiou, pastor na areia. Minha sereia, São João é um amor. Segura a pisada, só na zabumbada, só na sanfonada. Tem quadrilha, tem festa lá no Arraiá. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Requebra, aqui com a gente também. Requebra pra cá. Alô, Juan! Ganhar tem brilho. Paga só uma aí. Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João. A altura é boa! É uma festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Peraí, peraí, peraí, Fabrício. Bora fazer assim. DJ Fabrício Mix.